de uma galáxia muito, muito distante. Bem-vindos ao 11º CJDCast. Eu sou o Malcolm, estamos aqui hoje com o Bruno DG. E aí, seus mico? Heron, o Bruto. E Paulo, o Lorde do Covil dos Jogos. É tipo War, né? E hoje o assunto é board games, os jogos de tabuleiro. Não é... Tá, jogo da vida vale, vai. Ou não? Ah, pro jogo da vida é bom, cara. Vale, é board game. Jogo da vida. É melhor que... Cuidado. Monopoly. É, porque jogo da vida acaba, né? Monopoly não. Monopoly é eterno. É a verdade, cara. Mas acaba. Vocês já terminaram alguma partida de Monopoly na vida? Já, faz tempo. Monopoly? Mas... Cara, Monopoly e Banco Imobiliário, nunca. É que é o mesmo, inclusive. É mesmo. Nunca. Mas os jogos de tabuleiro, os modernos, na verdade, eles surgiram no final do século XIX, principalmente na Alemanha, durante o período de crescimento da parte média da sociedade, porque lá na Alemanha, nesse período, o hobby era um hobby muito barato. Então ele acabou se popularizando bastante no período. E a gente vai falar mais tarde sobre os estilos de board game, inclusive. Na Alemanha eles tinham um foco muito grande em não envolver nada com relação armamentista. Por causa da pós-Segunda Guerra Mundial. Então eles não queriam influenciar em nada na questão de expansão do território alemão e nem cultivar nada a respeito na mente do alemão. Inclusive, lá na Alemanha, foi criado o principal, hoje eu acredito que é o principal, né, prêmio de board games, que é o Spiel des Jahres. De Jahres. Perdão pelo alemão, porque eu sou open English. É um alemão nórdico. O que significa isso, pelo amor de Deus? Eu não sei, cara. Já cara, em alemão deve ser uma coisa tipo assim, eu gosto muito de vocês, entendeu? Caneta. Eu gosto muito de caneta, vai saber. E no Brasil, faz pouco tempo, né? Banco Imobiliário, acho que é de 33, o War é de 59. Isso. Porque o Catan, ele foi o divisor de águas. Foi. Antigamente, você tinha esses jogos que... Banco Imobiliário, Jogo da Vida, uma série de outros, né? Diplomacia. Que era um jogo que ele não tinha um limite de tempo. Uhum. Que é isso? O designer não tinha preocupação em... Ah, esse jogo ele é de 1 hora a 1 hora e meia, de 2 horas a 3 horas, de 10 minutos a meia hora. Não, você vai jogar indefinidamente até ver se ganha ou não. Aí com o Catan, que era um jogo que ele tinha limite de tempo, né? Uhum. Além disso, ele introduziu coisas novas, como por exemplo tabuleiro modular. Já existia, se não me engano, um jogo desses antigos, só que era um jogo enorme, gigantesco, né? É o Civilization. Acho que é o Civilization, o primeiro. Não é o Sid Meier, não. Um antigo. Só que era um trem gigante, um calhamaço manual. Então o Catan colocou essa dinâmica do tabuleiro modular, que dá rejogabilidade, trouxe esse limite de tempo, né? E revitalizou os jogos de tabuleiro. Que aí, uhum, de lá pra cá, as mecânicas foram sendo aprimoradas, que com um longo período, sem aprimorar as mecânicas, né? Era muito rolar e mover, o work, muito rolar de dados. Então, de 94 pra cá, teve a preocupação dos designers de que, ó, você vai fazer um jogo de estratégia que dura 3 horas, nós vamos deixar a sua sorte menor. Você vai ter meios de controlar essa sorte. Por exemplo, se você tiver um jogo de exército, você tem como aprimorar o seu exército ou usar cartas caso seus dados estiverem muito ruins. Tem o War, você joga o War mesmo, vou lá, 3, 4 horas. Você pode perder o War por causa do azar. Sua estratégia pode ser melhor, você pode ter dominância e você ter azar no dado. Você perdeu 4 horas da sua vida com um jogo que foi decidido no dado. Não que jogos modernos não tenha nada que é decidido no dado, né? Você tem. Mas, por exemplo, você vai jogar um Zumbi Dice, né? Que é um jogo, um dice game. É pura sorte. Só que ele dura 10 minutos. Aí eles criaram essas situações, né? Então, limite de tempo, e de acordo com o limite de tempo e com a categoria, mitigar a sorte, menos sorte, para não ser um que era, né? Eu, por exemplo, se for olhar que eu jogo mesmo de verdade, jogo, coleciono, você coleciona muito mais que eu, né, Paulo? Não pelo hobby, mas pela necessidade. Os dois, vai. Só fala na presença do advogado. É, vale a apresentação do Paulo, que na verdade o Paulo ele é youtuber, sim, né? Do Covil dos Jogos, então hoje a gente tem mais um especialista no assunto. Sim. Além do Malcom, né, que é um viciado. Viciado não, vai, entusiasta. É um viciado. Na verdade, vocês procuraram especialista, não acharam, me ligaram. Né? Tô aí. Que é o seu canal, Paulo? Exatamente. É. Diz aí. Bom, o Covil dos Jogos é um canal onde a gente explica como se joga alguns board games, né? Um desses jogos tabuleiros modernos. A gente faz review do jogo, explica a nossa opinião, as mecânicas, né? Como jogar. E serve para você aí que quer saber se vale a pena ou não adquirir um jogo, entrar, conhecer antes de gastar o seu rico dinheirinho, né? Você vê o jogo na mesa antes de comprar. É, porque lá fora, Estados Unidos, Europa, lá é muito barato. Então, tanto que tem lojas de board game, você entra, você vai com a cara da capa do jogo e leva pra casa. Só que aqui no Brasil, cara, infelizmente é muito caro. Tem jogos que são bem salgados mesmo. Então, o esquema é você entrar no YouTube, cara, e sair igual um maluco pesquisando. O Covil dos Jogos ajuda bastante nessa questão também. Verdade. I'm board game. Vocês estavam falando sobre a vinda do board game, do que a gente tá chamando de moderno, né? Do board game moderno pro Brasil. E eu dou boa parte desse crédito, dessa ascensão, por assim dizer, desse tipo de home aqui no Brasil, a algumas lojas. Em específico, por exemplo, Galápagos, que ela usou muito de publicidade em canais, conseguiu atingir muita gente que você quer saber o que era um jogo de tabuleiro moderno. Só conhecia, sei lá, War e olha lá. Por aí vai. Uhum. Você acha que esse boom, por certa forma, que cresceu muito, teve um crescimento gigante aqui no Hoje Brasil. Hoje em dia tá gigantesco, cara. Justo. E a opinião de vocês, isso deve-se também a essas lojas ou, sei lá, foi obra do acaso? Ah, cara, eu, a minha experiência própria, eu cheguei nesse hobby a gostar disso por causa da Galápagos. Você falou a empresa certa pra mim, no caso. Porque foi na época que ela tava começando, eu acho. Que ela já tinha lançado uma primeira leva de Zombicide, eu procurei saber. Aí, poucos meses depois, ela iria refazer, ela iria reimprimir mais unidades dele. E cara, aquele negócio me deixou maluco, cara. Aquele jogo, tipo, milhões de miniaturas, um tabuleiro completamente modular, que dá pra você jogar várias vezes, personagens com habilidades específicas diferentes, aquele foi me deixou maluco. E a partir disso eu comecei a ver mais coisas e jogos que ela iria lançar. Hoje na minha prateleira, acho que 75% dos jogos que estão nela são da Galápagos. A Galápagos lança muita coisa boa. Mas só para acrescentar a sua informação, a Galápagos é mais antiga. A Galápagos começou com uma linha de jogos nacionais. Né? Não sabia. Lançaram aí o Último Lutador, lançaram aí o Robin Hood, do Sérgio Halaban. Começou com muito jogo nacional. Até um dos donos da Galápagos, ele é game designer. Chegou? Lançando jogos de designers brasileiros. Nacionais. Bacana, cara. Não sabia. E aí depois eles começaram a trazer essas licenças lá de fora, né? Tanto que teve um financiamento coletivo do Summoner Wars. Uh-huh. De repente, nessa época eu era só um jogador de RPG, não jogava board game, mas eu fiquei sabendo, né, desse financiamento do Simone Wars, que foi muito bem. Acho que aí a Galápagos se capitalizou para fazer essas parcerias e trazer esses jogos aí dos Estados Unidos para cá. Porque eu imagino que não seja uma coisa barata, né, você conseguir uma licença de um jogo desse. Não é. Pois é. Então, o capital provavelmente então veio desse financiamento coletivo. O capital inicial, né, quase certo. Um dos sócios da Galápagos é sócio da Fantasy Flight. Por isso que só eles lançam jogos da Fantasy Flight. Entendi. Boa. E é uma produtora de respeito. Só jogão. Aí eu sou um tipo de jogador casual. Então eu não sou muito viciado no board game. Eu conheci pelo mal, eu conheci o War, conheci o Banco Imobiliário, conheci o Jogo da Vida, Detetive. Inclusive com o Zombicide, né? Inclusive com o Zombicide. Então eu conheci aqueles jogos clássicos antigos da Estrela, né, na verdade. Estrela, Grow. E por aí vai. Aí o Malcom comprou, eu não sabia, não conhecia, comprou o Zombicide. E aquilo ali me despertou exatamente por causa disso. Porque quando a gente jogava os board games mais clássicos, era um tabuleiro só. De repente veio um tabuleiro que se modulava. Preencher a mesa inteira. Aí eu, onde você arrumou isso? Falou, um site chamado Galápagos, é uma loja. Aí a gente começou a visitar, aí eu estive aqui no Anime Friends, fui na banca da Galápagos, os caras foram super bem atendidos, a galera tava lá jogando, joguei um que eu não lembro o nome, que eu gostei demais e eu vou procurar saber e vou comprar ele pra mim. Joguei em cima de um tambor, assim, foi uma coisa bem rápida. Hoje eu agradeço não só a Galápagos, mas a sites de financiamento coletivo que trouxeram board games pra cá. Porque, igual vocês falaram, é muito caro. Tanto o nacional para ser lançado como o internacional é muito caro. Mas mesmo assim teve pessoas que teve coragem de fazer isso, teve coragem de ser game designer disso e criar jogos. Também não é muito fácil você investir em uma coisa de um nicho exclusivo no Brasil. Então, assim, essas pessoas que têm essas coragens de fazer isso, de dar esse pontapé, eu respeito isso bastante, assim. É, mas é impressionante, cara. Por exemplo, eu vejo, vou dar um exemplo bem específico na minha sala de faculdade. Tem um pessoal que conhece, que joga um xadrez e tal ali, e quando eu menciono esse tipo de jogo e começo a descrever os jogos, por exemplo, na quarta-feira, eu tava com dois lá da minha sala, e fui comentar sobre o X-Wing, que é um jogo de miniaturas muito bom, inclusive. E cara, eles ficaram completamente fascinados e meio que não acreditando que aquilo realmente existia, saca? Seria muito bacana se tivesse mais divulgação e o nicho fosse menos específico um pouco. Concordo. Se tivesse mais abrangimento. Mais acesso, né? Sim. Se tivesse mais acesso. Eu acho que essa questão de acesso é interessante, que muitas vezes a gente vai jogar e a gente chama um pessoal que nunca jogou nenhum jogo de tabuleiro. Uhum. A gente faz muito isso. E, cara, é raro alguém não gostar e se interessar. É muito raro. E é um jogo, sei lá, tipo X-Wing, é um troço muito específico, Star Wars, sei lá, é muito específico. Temática bem específica. Temática bem, sei lá, é navinha, papel, essas coisas. Sei lá, velho, é tipo uns jogos muito diversificados e atrai, fisga a pessoa, mesmo assim. É. E significa que o negócio é bom, não é feito pra nicho, apesar de ser um nicho que é atendido. Então, realmente falta uma publicidade abrangente. De certa forma. Mas eu acho que tem crescido. Tem crescido bastante. E se vocês notarem os lançamentos da Galápagos depois do primeiro trimestre desse ano, eles estão voltados muito para iniciantes. Para quem não é do hobby. Uhum. Você está saindo aí o Tokaido, que é um jogo muito bonito visualmente, fácil de jogar. Saiu aí o Flickenap, que é o de Peteleco. Ah. Então, não que eles abandonaram o pessoal aí, que é... mais hardcore gamer, né? Heavy gamer. Tá vindo Imperial Assault, né? Mas focaram mais em trazer mais gente. Porque com esse número de editoras, tá bem grande, né? Tem muita editora no Brasil. Cada mês uma editora nova, trazendo um jogo novo. O público tem que crescer para conseguir absorver esses jogos, né? Sim. Um fato interessante que vocês falaram aí é que quando se apresenta o board game, pra quem nunca viu, algumas dessas pessoas, ou até muitas delas, fazem a pergunta: mas onde é que estava que eu nunca tinha visto? Exatamente. Como é que eu nunca conheci isso? Isso é novo? Isso é novo? Não, cara. Isso é novo, cara. Isso é velho. E respondendo a pergunta lá atrás, né, por que que está crescendo tanto no Brasil? Não é só no Brasil, é no mundo todo. Sim. Né? É um fenômeno cultural. As pessoas desse mundo muito voltado para a internet, muito acho conectado, que, né? Sentem a falta de estar junto, estar próximo, de poder tocar no outro, de poder conversar e jogar olhando no olho. E o board game vem te encontrar isso, né? É um fenômeno que está crescendo. Na Europa, nos Estados Unidos, o número de lançamentos, você vê na Gen Con, né? Agora, a enormidade de lançamentos aí que está vindo para o mercado norte-americano, consequentemente para nós, né? Essa Gen Con é o quê? É a maior feira americana de jogos, não só de tabuleiro, né? Ah, também tem RPG. Imagina uma Comic Con focada em jogos de tabuleiro, RPG. Nossa, é isso. Louco. Por aí vai. É muito bacana, cara. Eu tenho muita vontade de ir alguma vez. E na Europa tem a Essen, né? A feira de jogos alemã. Mas nos Estados Unidos é a Gen Con. E as empresas, o pessoal que joga RPG aí, o Wizard, né? Estão sempre lá com lançamento, novidades também. Além, claro, board game domina. Sim. Não tem jeito, né? São muito mais empresas, muito mais jogos. Então o fenômeno está crescendo no mundo inteiro. E tá aqui no Brasil, é um fenômeno cultural. está crescendo e deve crescer cada vez mais. Com certeza. E, por exemplo, você pega o conceito, cara, de você realmente se desconectar para jogar, que é uma coisa que a gente tem costume de fazer, por exemplo, pegar todos os telefones celulares, colocar num canto da mesa e a gente realmente jogar. Porque, sei lá, se você tá jogando e tem alguém mexendo no celular, não prestando atenção no jogo, cara, é meio broxante, vai. Alguma coisa tá errada, né? É. Corta a imersão do jogo. Dá uma broxada. E alguma coisa tá errada com o jogo. Se a pessoa tá mexendo no celular, ela tá interessada no que tá acontecendo. Ela não tá gostando, ou alguma mecânica não chama atenção. Ou não aprendeu. Exatamente, pode ser também. Acontece muito, tem até um meio no cachorrinho, não sei se vocês já viram. Quando o cachorrinho pasma na mesa de jogo, quando alguém me explicou o jogo, eu não entendi. I'm board game. Então, mas o board game você tem jogos com temas, mecânicas específicas para agradar todo tipo de pessoa. Nem todo mundo vai gostar de passar horas jogando o mesmo jogo, porque muita gente gosta de jogar um jogo de 15, 20, 30 minutos. Uhum. E não está errado por isso. É a sua maneira de se divertir. Sim, e uma coisa também que a gente, nós mesmos presenciamos na mesa, é a questão da repetição do mesmo jogo na mesa. Então, tipo assim, se alguém quiser começar, que até esse incentivo, o hobby, não fique preso só em um jogo, né? Porque se você fica preso só em um jogo, ele acaba enjoando daquela mecânica, daquele estilo e tal. Então é bom você ter uma certa rotatividade. Porque aí a gente entra no assunto dos estilos de board game. Porque a gente tem jogos euro, que são jogos que eles independem de temática. E existe uma certa presença de rolagem de dados, né? Em alguns. Bom, deixa eu comentar. Bom, primeiro que essas nomenclaturas, Euro, Ameritrash, Family Game, Card Game, Party Game, elas aos poucos elas estão se mesclando. Hoje você tem muito lançamento que são híbridos. Híbridos! que passa, né? Que é o quê? Por exemplo, o Blood Rage. Uhum. Ele é um jogo que ele foi feito baseado num Euro, num controle de área. Eles colocaram as miniaturas, né, nele, colocaram o tema aí de Viking. O tema não é lá muito presente, não é muito presente o tema não, mas tá lá, tem tema. E fizeram esse híbrido, esse Ameri-Euro ou Euro-Trash, né, que ele vai agradar quem gosta dos Ameri-Trashs, quem gosta dos Euros. Mas antes de eu falar isso tudo, é melhor explicar, porque cada um é, né? Sim. O Eurogamer é um tipo de jogo que ele vai ter baixa dependência de sorte. Ele vai ter um jogo com a temática não tão presente. Sim. Né? A temática dele... Vamos dar um exemplo. Pode ser cuidar de uma fazenda. Pode ser construir uma cidade. Uma estrada. Escolher o melhor ferreiro. Administrar uma usina elétrica. Isso. Né? E você consegue trocar o tema de um com o outro com muita facilidade, mantendo as mesmas regras, porque a base dele está na mecânica. Sim. Né? Os jogos euros, eles não têm eliminação de jogadores, quer dizer, todo mundo que sentar para jogar vai terminar jogando junto. Sim. Diferente do War, por exemplo, o cara podia ser eliminado, né? Fala o War porque é mais fácil para o público em geral entender. Sim. Então, no Leo, quem começou termina o jogo, não tem essa eliminação de jogadores. E ele tem muito a parte de controle de recurso. Vai ter a parte de uso dos cubinhos. Os cubinhos são lindos, né? Os cubinhos de madeira. Madeira ou acrílico? Prefiro madeira. Fica mais bonito. Esses são os jogos do estilo Euro. Né? Por que é chamado Eurogame? Porque a maioria deles foi criado na Europa. Sim. O Ameritrash, ele é um... Antes, dá um exemplo de um Eurogame pra galera poder entender, procurar saber quem gostou desse estilo. Certo, vamos lá. Pra quem nunca jogou nada, eu vou falar do xadrez. O xadrez não é um Eurogame. Ele é um jogo abstrato, ele é um jogo, não é um jogo de tabuleiro moderno, mas ele serve como exemplo. Que é um jogo que tem estratégia, que os dois jogadores têm condições iguais, né? E que não tem eliminação de jogadores. Se um perder, acabou. É. Né? O xadrez não é um Euro. É um exemplo pra quem... Tá básico. Distante, porque, por exemplo, o Banco Imobiliário não é. O Jogo da Vida não é. É o que tá mais próximo aí das pessoas. Agora, pra quem já conhece... Um pouco, né? Vale citar aí. Você tem Euro Terra Mística. Sim. Que é um jogo de fantasia medieval. Agrícola. O Agrícola, que você vai cuidar da sua fazenda. O Carcassone, ele é um Euro também? O Carcassone é um Euro. Poderia. É um Euro, é um controle diário. Você tem o Caverna, você tem euros nacionais, né? Como o Jester, como o Chaparral, que é sobre faroeste. Só que lá você não é um cowboy querendo matar o outro. Lá você é um investidor no Velho Oeste. Você vai comprar coisas na cidade, você vai cuidar do seu gado, né? É outro temático. E pra quem é do RPG aí, né? O pessoal gosta do Dungeons & Dragons, tem o Lords of Waterdeep, que é um euro ambientado na cidade de Waterdeep e Águas Profundas, né? Na qual você é um lord que vai contratar aventureiros para cumprir as missões. Sim, o jogo, inclusive, é muito bacana. A temática é presente, mas ao mesmo tempo independe. Ela é presente para quem é jogador de RPG. Para mim, ela é presente. Porque eu vou pegar a carta, vou ler o texto que tá nela, vou entender as referências e tudo. Mas para quem não é jogador de RPG, se trocasse aquele livro por beterraba e cenoura, o guerreiro e o mago, não, o jogo é o mesmo. No Ameritrash, são jogos tipo, vão colocar como se fosse cinema, né? Os Eurogames são cinema europeu, né? Com jogos, com filmes mais eruditos, com toda uma mensagem. Os Ameritrash são o blockbuster americano, é explosão, é tiro, bomba, né? Sim. Michael Bay! Realmente chama atenção mesmo. São jogos feitos para te atrair pelo visual, são jogos muito focados na temática. Normalmente vão ter miniaturas, ou vão ter stands, né, com marcadores, com desenhos, com uma arte riquíssima, né? E nesses jogos, nos Ameritrash, tem-se um conflito direto. Você vai, claro, tem a Ameritrash que é cooperativo, você vai jogar junto com seus amigos, mas tem um conflito, você vai lutar contra alguma coisa. Se for um Ameritrash entre um jogador contra o outro, vai ter um conflito entre eles, né? Por exemplo, aí um Game of Thrones. Porque o tema dele é muito presente, as regras nele são voltadas inteiramente pro tema, e ele tem conflito. Você vai atacar o seu amigo, você vai atacar o outro amigo. No Eurogame, a interação é tênue. Você vai bloquear uma ação, você vai impedir um caminho. Você não tem esse conflito direto entre os jogadores. Então, no Ameritrash, o conflito está presente. O tema, principalmente, é muito presente. Por exemplo, quem gosta de série aí, Spartacus, Battlestar Galactica, né? Tem excelentes jogos de tabuleiro que são extremamente imersivos. Você se sente na série, você reconhece os personagens. Eu queria até citar um que a gente jogou infinitas vezes, que é o XCOM. Que não é de série, é de jogo. Mas caralho, mano. Eu nunca tive uma imersão no board game tanto quanto em XCOM. Verdade, eu até diria que o XCOM é um dos meus jogos preferidos, que a gente jogou muito. Ele tem uma limitação de jogadores que é uma pena, mas quando a gente sempre tem quatro pessoas na mesa, a gente sempre joga ele, vê mesa. Da minha opinião, eu acho que a imersão do tabuleiro é muito maior do que do jogo, cara. Tipo, você tá realmente com o controle na mão jogando. O tabuleiro... É outra coisa. É. Você sai do tabuleiro querendo jogar o jogo de computador, de videogame que seja, e quando você começa a jogar, você fala, não, velho, o board game é bem melhor. Mesmo quando você perde, que acontece muito. Né? E eu acho interessante desse board game, só completando todas essas informações, que ele tem um adicional, que ele pode usar, ele precisa de utilizar um tablet ou um celular para dar andamento no jogo. É, tanto que o manual dele é duas folhas. O manual do XCOM, ele te ensina só a fazer o setup do jogo, como colocar o tabuleiro no jogo e onde colocar cada coisa. Que a partir desse momento, o que rege todo o jogo é o aplicativo. Justo. É o que gera uma rejogabilidade gigante, cara. E os caras podem simplesmente atualizar o aplicativo e, pô, enfim, inserir mais coisa, por que não? Exatamente. E eu achei isso interessante, isso mantém o jogo vivo. Quiçá a comunidade pode colaborar para o jogo funcionar, continuar vivo. Eles podem acrescentar coisas. Sim. Não que isso esteja sendo feito, mas é uma possibilidade de acontecer, cara. Isso que eu achei interessante também no XCOM. Você comentando sobre essa questão do aplicativo, da inserção do digital no jogo de tabuleiro, talvez o Paulo pode comentar melhor. Eu já vi bastante a questão de preconceito quanto a isso, porque a galera é bem... A galera mais purista. O pessoal que é heavy gamer, né? Torce o nariz pra jogar com um device, né? Com um aplicativo junto. Mas, por exemplo, o Alquimistas aí, uh-huh, da Devir, ele tem um aplicativo, sim, pra você verificar as fórmulas, né? E é essencial. poderia ser substituído por um jogador. Mas, por exemplo, estaria jogando nós quatro aqui e um quinto cara ia estar fazendo as contas. Então, saco, né, velho? É, um aplicativo é melhor, né? É. Adianta. O XCOM, eu acho válido o uso do aplicativo, acho válido o... esse jogo. Eu só tenho uma ressalva com ele. Ele não me passa o feeling do XCOM que eu joguei no computador. O antigo? É, eu nunca joguei o novo. Então, aquele antigo de ir andando turno, atirando nos alienígenas e morrendo muito, ele não me passou. Mas o jogo é bom. Não, sim, ele veio desse XCOM Enemy Unknown, né? Do novo. Então é por isso, porque é o antigo. Eu sou velho, né? Não, sim, o antigo eu inclusive joguei. E, cara, ele é muito difícil, velho. É, por exemplo, você tem que... pontos de ação, agachar isso. Gasta pontos de ação, andar gasta pontos de ação, recarregar gasta pontos de ação, e a quantidade de pontos de ação é muito limitada. E, cara, ele te limita muito. E hoje em dia, essa geração de jogadores, cara, vamos dizer, é muito leite com pera, vai. É lógico. O pessoal tem continuo infinito, não tem jogo game passa over. Pra você. Não jogou o Mega D, né? Não jogou o Batotão. Não jogou o Batotão. Não sabe o que é dificuldade. Um contra três, vai. Mas voltando aos estilos, além do Euro e do American Trash? Ameritrash. Trash? Tipo, lixo? Não, trash de trecheiro, tipo aquele assim do Manchete. Não é, velho? Que horror. Não, eu acho que não é trash de lixo. É mais popular é mesmo. Claro, os Eurogamers vão falar que é Euro, Ameritrash de lixo, mas não é. É a outra... É porque o inglês não é bom, mas trash tem outro significado. Ah, bota bem. É mais uma questão de popular mesmo, né? Entendi. Mas, tipo blockbuster mesmo. Entendi. Tá, além desses dois? É. Bom, você tem os family games, são jogos familiares. Sim. Né? Que são jogos feitos pra você jogar com a família. Eles vão ter alguma estratégia, vão ter mecânicas, mas não serão tão complexos quanto os euros e não vai ter aquele conflito igual no Ameritrash. Uhum. Por exemplo, aí um Dixit. Dixit é um family game. Que eu gosto muito. É, o DJ gostou muito, gosto inclusive. Muito. Camel Up é um family game. O Coach Express é um family game. Que é, esse Coach Express é muito bacana, que são os vagões mesmo, eles são 3D. E cada um é um cowboy que vai atirando no amiguinho, dando soco nele, roubando o dinheiro dele, fugindo do xerife pra ver quem pega o maior número de saque dentro desse vagão. Pô, jogo de família mesmo. Família. Só que ninguém morre, entendeu? Por isso que ele é family game. Você não tem eliminação de jogadores. E ele é um jogo de ação programada. Então cada um, você vai fazer a sua ação, você coloca ela na pilha. Cada um coloca uma carta de ação. Minha ação é essa. Só que ela tá virada, ninguém vê. Uhum. Você tem que tentar deduzir pra onde os outros estão indo, pra você, se você quiser roubar ele, dar um suco, roubar ele, você mover o seu cowboy até lá. Uhum. Então, ele é difícil de explicar assim, ainda mais no áudio, né? É. Mas, julgando, ele é muito divertido. A primeira rodada, tudo dá errado, né? Cada um pensa uma coisa, cada um vai pro lado. Depois, vai encaixando. E é muito engraçado, né? Tem gente dando tiro no nada, correndo pra dar um suco. E num jogador, acaba pegando o outro. É muito bacana. Então, são jogos com muita diversão, né? Mas que não são pesados como alguns euros, e também não são de tanta interação, de tanto conflito quanto os Ameritrashes. Você tem os party games, que são jogos festivos. Sim, né? É para mais pessoas. Né? É. Tem uma definição, eu acho, que é do Marcelo Gru, da comunidade BGBR, que o party game é aquele tipo de jogo que quanto mais bêbado você tiver, mais divertido ele fica. Ah, tá. Então ele, party vou game, comprar todos. Na sua essência é, quanto mais gente, melhor. Ele sempre vai caber muita gente. Ele vai ser normalmente rápido, né? E as regras dele não são tão a ferro e fogo, né? É um jogo pra você se divertir. E regras que você explica em questão de 3 minutos. Minutos. Né? São ótimos para introduzir novas pessoas, né? Uhum. Um exemplo que tá saindo agora é o Cash and Guns, que é onde todo mundo são ladrões, acabaram de assaltar um banco. Reunido no depósito. Só que ladrão, cara. Ladrão é ladrão. Um olha pro outro e fala assim: ah, essa grana é minha. Ela não é sua. E o jogo tem um monte de arminha de EVA. E um aponta a arma pro outro. E você, antes de apontar, você seleciona. Se é um clique, quer dizer, se você tá sem bala, ou se é um bang, se você dá um tiro no camarada. Só que as balas são poucas. Durante a fuga, você trocou tiro com a polícia. Uhum. Então, todo mundo aponta a arma pro outro e você tem um tempo, se você quiser abaixar, fugir, ou se você quer ficar. E quem fica, divide o lucro. O saque. O saque é muito interessante. Nossa, cara. Porque, assim, primeiro, aí eu falo por mim, apontar a arma pros outros é muito legal. Segundo, porque você aponta para um, aponta pro outro e aquela confusão na mesa, quando tira uma foto do Cash and Guns, tá todo mundo com a arma na cabeça. Nossa. É. Tá saindo, vai sair agora mês que vem. É um party game muito divertido. Black Stories, né? Que a gente jogou algumas vezes, que é bem bacana. São histórias macabras, que segundo eles falam, algumas são baseadas em fatos reais, né? Sim, isso aí, no caso, o jogo ele tem cartas em tamanho bem grande, né? É um jumbo quase. Tem uma imagem e uma pessoa do grupo tem que... Ele sabe da resolução daquilo ali. E são todos crimes que aconteceram, seja lá onde for. E todo mundo na mesa faz uma pergunta só. E a pessoa que sabe da resposta pode responder sim ou não. Ou irrelevante. Ou irrelevante, exatamente. Caso tá indo uma pergunta com um caminho totalmente isso. Nada a ver, ele fala irrelevante. Pra pessoa voltar, para tentar achar a solução. E o objetivo é realmente descobrir o que aconteceu ali, através de muita atenção. Aí você imagina, pessoas bêbadas prestando atenção no que as outras pessoas vão falar. Cara, o legal do Black Histories é que você pode jogar em qualquer lugar. Você pode jogar durante um churrasco, porque você não tem tabuleiro. Sim, é só a carta. A pessoa, se ela não quiser fazer a pergunta, ela não pergunta, deixa passar para o outro. Então, eu já joguei em sítio, 12, 13, 14 pessoas jogando e fazendo outras coisas. Uhum. Né? E aí, é um jogo que um monte de não vira um sim para você montar uma história. Sim, exatamente. Tipo assim, uma pessoa pode estar dentro do banheiro e falar uma pergunta. Isso. Lá. Inclusive aconteceu com nós. Foi. Nossa, eu lembrei desse jogo, ele é muito ruim. É bom, cara. Eu detesto esse jogo. Ou eu joguei ele só uma porra. Vai ver, foi isso. Foi. I'm bored, Gabe. O Dungeon Fighter? Uhum. Já jogou? Muito bom. É um grupo de aventureiros invadindo uma dungeon, né? A mando do rei. Porque o rei paga para esses aventureiros uma quantia todo mês, né? Só que ele quer testar os aventureiros. Então ele criou uma masmorra, povoou ela de monstros e enviou o grupo para ver se eles realmente valem o investimento. Okay. Só que você vai vencer os monstros jogando dado num alvo. Sim, o tabuleiro do jogo é um alvo. Até aí tudo bem, tá fácil. O problema é que dependendo do monstro, dependendo da arma, você vai jogar do nariz, você vai jogar de costas, do cotovelo, vai jogar pulando, na ponta do pé rodando, já saiu pra mim. E tem um detalhe, o dado tem que bater uma vez na mesa e cair em cima do alvo. Tem esse detalhe, porque se você não fizer isso, você não acerta. E o filho da mãe que criou esse tabuleiro, ele botou 4 buracos desse tabuleiro. Quer dizer, você acerta o tabuleiro, mas se cair no buraco, você errou. Também errou. Então ele é muito engraçado, né? Um jogo de pagar mico, né? Sim. Mas uma outra indicação aí de party game, além de uma leva de jogos aí de personagem oculto, né? Lobisomem por uma Noite, que Cidade Dorme, o Werewolf, né? Cara, Cidade Dorme é muito bom. É muito bom. E joga até... O Cidade Dorme, ele é uma retema do Werewolf original. Né? O Werewolf é um jogo onde é que você tem um lobisomem e tem os cidadãos normais, o lobisomem vai matando esses cidadãos, né? Cidadões não existe. E só que, tanto o Cidade Dorme quanto o Werewolf, você tem um jogador que fica só por conta de monitorar a mesa. Uhum. Quando o pessoal abre e fecha o olho, ele vai vendo se tá tudo certo, se não tem ninguém roubando, quem morreu, ele avisa, né? É o narrador. E ele passa em várias noites. O lobisomem ganha se conseguir matar todos os cidadões. Cidadãos de bem. E alguma hora você consegue. E os cidadãos de bem vencem se eles conseguirem capturar, né? Todo mundo vota, né? O lobisomem. Descobre o lobisomem. E o Cidade Dorme mudou isso aí para um assassino e colocou alguns outros personagens. Ele é um jogo que comporta muitas pessoas, você pode jogar com um baralho normal, né? Você pega lá os reis são lobisomens, a dama é tal personagem, o valete é esse, e os números aí é os cidadãos. Aprendeu. Viva Deus, hein? E ele tem outras versões que é de uma noite, pra você jogar em 10 minutos, que é o Lobisomem por uma noite, o One Night Ultimate Werewolf, que é o mesmo jogo, só que em vez de ser várias noites, é uma noite só. E com uma série de outros personagens que atrapalham o jogo todo, troca de personagem, troca os dos outros, né? Então, vale a pena ir pra jogar bêbado. Um outro party game interessante é o Ugi Tag. Tem-se uma clava inflável, né? E o jogador tem que passar uma mensagem usando a linguagem dos homens da caverna, né? Se der errado, bate com a clava na cabeça dos outros. Caralho, que viagem, mano. Até dando prosseguimento dessa leva de party games, tava em São Paulo de bobeira lá com a turma, vamos fazer uma coisa? Bora. Galera me disse que existia uma tal de Ludus Luderia. É uma casa onde o pessoal joga jogos de tabuleiro, cara. É um bar com cerveja importada, carne, petisco e jogos de tabuleiro. Ô, caralho, isso existe? Vamos lá, você paga pra entrar, acho que é uns 10 reais, 15 reais. E você tem, sei lá, uns 500 jogos de tabuleiro pra você pegar. É jogo de tabuleiro infinito lá, cara. E tem repetido, inclusive, pra poder mais gente jogar. Bom, beleza. Milhões de jogos, qual vamos pegar? Alguém deu ideia, tem um jogo do peito. Eu lembro dessa foto. Mano, o jogo consiste como se fosse um jogo de tapão de baralho, saca? Que se aparecer a carta que tá sendo ditada, você tem que bater a mão. Só que ao invés de bater na mão, você bate num peito, num seio feito de silicone. Que é muito fofinho. Mano, é escroto, velho. É ridículo. Na verdade, o melhor peito que já pegou na sua vida. É muito. Eu acho que ele curtiu. Mano, é muito viagem, cara. Você tá aquele povo trêbado assim, batendo a mão no peito, cara. Que pula. E leves apertados. Leves apertados. Ronca, ronca. O problema é que o cara começou a ficar empolgado. Eu não sei o nome, mas o nome vai estar na descrição do podcast. Porque ele é muito bom, cara. Vocês estavam falando aí, eu peguei, de séries e jogos que viram board game. Explica mais isso, essa parte de... Existe um jogo de computador, de videogame, vira um board game, ou existe uma série, um filme que vira um board game? Porque isso é interessante de saber. É, porque a série, ou o jogo, ou o filme, ou seja lá o que for, ele existe e tem toda a temática que gira em torno dele ali. Geralmente vai ser um Ameritrash, como eu falou agora há pouco. Então, todas as mecânicas giram em torno da temática daquele negócio. Assim, você assiste o filme e a partir dali você cria o jogo. Você pega mecânicas já existentes e monta tudo aquilo ali que está presente na série. Por exemplo, o Game of Thrones, que a gente deu como exemplo. Tem as casas, todas as casas. Cada casa tem personagens, vamos dizer assim, que tem destaque. Por exemplo, se você está jogando de Lannister, que é a casa que eu mais gosto, tem lá o Tywin Lannister, o Jaime Lannister, cada um tem a sua habilidade, cada um tem o seu bônus em questão de moral nos exércitos. Tem a questão da passada de perna mesmo, cara, que o jogo é um jogo que envolve muita traição, que dá muita treta. É igual a série, né? Exatamente. Igual o livro. Ele instiga a treta. O bacana do Game of Thrones, eu acho que foi o único manual que eu vi, que tá escrito no manual, que tipo, em Game of Thrones, board game, é incentivado você passar a perna na galera. Tipo, trai o seu amiguinho. Tá escrito no manual, cara. Fazer isso é muito jogar. Bom. Não, muito bom inclusive, isso, você jogar de Lannister, porque no mapa, quando você tá de Lannister, você tá completamente cercado de todo mundo. Por exemplo, de um lado tem os Greyjoy, que tá nas Ilhas de Ferro. Na frente tem os Baratheon, que tá na Pedra do Dragão. Ao sul tem os Tyrell e os Martell. E ao norte tem os Starks. Cara, você tá completamente fechado. Então, se você tentar fazer sozinho, você tentar vencer o jogo sozinho, você não vai conseguir, cara. É impossível. Lannister só vence no papo. Ele tem que arrumar aliados. Se não arrumar um aliado no começo do jogo... Não adianta. Cara, não, cara, tá no meio da treta. E é um negócio, por exemplo, se você começar a brigar sozinho contra todo mundo, cara, você vai se ferrar muito, velho. Nossa. Porque não tem como. E aqui, a gente tá num negócio chamado Conselho Jedi de Vinópolis Podcast. É sobre Star Wars, querendo ou não. Mas o que que é o lance? Existem, apesar do Mop já ter citado o Star Wars X-Wing, que é uma delícia, existem outros board games com temática Star Wars? Sim, e não são poucos. Tem Catan Star Wars. Deve ter Musk Star Wars. O Paulo, inclusive, ele citou um que eu tô muito afim de adquirir ele, que é o Star Wars Imperial Assault. que ele é um bem um dungeon crawler, né? Sim, sim. Uma espécie de dungeon crawler, bem no estilo Descent, que é focado no D&D, né? É focado no mundo RPG, próprio, né? De fantasia, né? Isso. Mas é bem parecido com D&D, se você for olhar. Tem guerreiro mago, né? Tem o novo, recém-lançado, chama Star Wars Rebellion, que é muito interessante, cara, porque ele tem um âmbito bem mais galáctico, que é a Aliança Rebelde contra o Império, que a Aliança Rebelde ela sempre tem um planeta, porque tem a galáxia toda lá, o tabuleiro é a galáxia em si, e a Aliança Rebelde ela tem um planeta que tem a base secreta, que é como se fosse no Império Contra-Ataque, o planeta Hoth, ali a base secreta da Aliança estava escondida ali. E a partir do momento que descobrem, que o Império descobre a base secreta, você tem que arrumar algum jeito de tirar a atenção dos caras daquele local, chamar a atenção. Então o jogo gira em torno disso. É um jogo que os rebeldes não têm poder de fogo para confrontar o Império. Sim. Então é um jogo de caça o rato. Sim. Vai ao jogador, é um jogador nesse jogo aí. Um jogador é o Império, um é o Rebelde, ele vai escolher o planeta, e o jogador que está com o Império, ele vai indo nos planetas e vai procurando. Sim. E o jogador que é dos Rebeldes, ele tem que ficar fazendo alianças com outros planetas para conseguir recursos, então... E é um jogo evento, né? Ele dura horas. Sim. Né? Inclusive, quem está usando o Império por ter mais recursos, tem lá Estrela da Morte, Star Destroyer, muitas tropas, aqueles probe droids, os droids que são, fazem pesquisa nos planetas. Então tem muito mais recurso. Tem cara de ser bem bacana, eu nunca joguei. Já vi bastante. Também não, mas já vi review já. Pois é. De repente, né? O pessoal vive pedindo ele pra Galápagos, né? De repente vem, né? Quem sabe, ela é da Fantasy Flight, né? Sim. Inclusive. O já citado, que eu já disse agora há pouco, o X-Wing, que é um jogo de miniaturas, que. Ele é um board game, né? Sim, ele parece muito os war games, né? Que tem as regras, ele tem é um tudo. War game, né? Ele é um war game, né? Mas ele é mais light do que a maioria dos war games. O war game é mais focado para um heavy gamer mesmo. É. Mas aí ele na verdade, na caixa dele inclusive, tem lá X-Wing, Star Wars X-Wing, jogo de miniaturas, ou miniature game. Então ele gira em torno das miniaturas. Porque no caso ele não tem um tabuleiro fixo. Sim. Em campeonatos ele é jogado numa área de 90 centímetros por 90 centímetros. Então o pessoal até eu inclusive, eu mandei imprimir uma lona, uma impressão em lona com uma galáxia bacana pra gente jogar em cima. E na minha humilde opinião, não joguei tantos jogos de tabuleiro, mas é o jogo mais lindo que já viu mesa, que eu já vi, cara. Ele é bonito. Essa sua camisa do Star Wars aí, né? Deixa sua opinião ser um pouco. Mas, cara, mesmo se o cara não quiser jogar um negócio, ele pode comprar pra colecionar essas miniaturas, sim, velho. Sim, elas são muito bem feitas, são todas pintadas à mão e caramba. Custa quanto, mais ou menos? Ó, a última vez que eu comprei, cara, as naves menores, cada uma custava R$60. Ah, que beleza. E as naves maiores, por exemplo, Millennium Falcon, Slave One. São R$120. É caro, mas são muito bem feitos. Cara, é muito bem feito mesmo, é bonito, vale a pena. E o jogo é da hora. Do Star Wars tem também aí um que tinha lançado já há algum tempo, que é o Star Wars, um card game, né? LCG, que é um live card game. Que não tem em português, é só em inglês, né? E da maneira, da mesma forma que outros jogos Star Wars, um jogador representa o Império, o outro são os rebeldes, só que nesse. Você tem cartas que representam acontecimento dos filmes. E, dependendo da situação da sua estratégia de jogo, você é obrigado a usar uma carta que vai beneficiar o rebelde, se você é império, para a história poder avançar e você conseguir vencer o jogo. Então, isso aí é para quem tiver interesse, é recomendado e está chegando aqui no Brasil pela Galápagos o Star Wars Destiny, que é um jogo de dados baseado no universo de Star Wars. Esse é um desses jogos colecionáveis, quer dizer, que você vai comprar o pacotinho lá que vai ter dado raro, dado comum. Quer dizer, entrar nessa aí é um raro que vai levar seu dinheiro, mas nada impede que você compre o básico e mais alguns pacotezinhos e jogue casualmente em casa. Uhum. Né? Da mesma forma, Magic, né? A gente está falando de board game, o Magic é o maior card game do mundo. Né? Tem o campeonato, tem o competitivo, você tem que estar comprando cartas aí que valem mais do que dinheiro. Que barra de ouro! Barra de ouro! Mas você pode comprar um deck ou outro e divertir em casa. Não, não tem essa. Sempre que você fala de... Você nunca fica nessa. Eu já entrei nessa de Magic e eu me ferrei muito. Cara, eu custei sair, mas eu consegui. Eu também. Foi difícil. Mas sempre que falam de colecionáveis, sabe o que eu lembro? De Heroclix. Sim. Ah, eu lembro, né? Lembro de Heroclix. Mas, por exemplo, vocês dois já jogaram Magic. Nada impede de os dois aí um dia comprar um deck de uma coleção de evento que já passou, que vocês vão achar bem barato, e jogar um com o outro só pra relembrar o jogo. Uhum. E ficar longe do vício. Ficar longe dos vícios. Não vício, criança. Criançada não vicia. Por favor, obrigado. I'm bored, Gabe. A respeito dessa ideia de trazer séries e games pro mundo dos board games, vocês acham que isso é uma boa influência ou uma má influência? Eu posso pensar? Por um lado, existe o que a gente está vendo muito em filmes hoje em dia, que é a questão de você... Não, a gente não está vendo criação de coisas acontecendo em filmes. É sempre adaptação de uma coisa que já existe. Adaptação de livro, adaptação de HQ, remake de filme que já foi feito antes. É algo que pode vir a acontecer com board games também, por que não? Vai acabar o assunto ali, sei lá, tipo, eu não vou querer mais montar hidrelétrica, saca? Um troço aleatório pra caralho que esse povo inventa. E... aí você vai controlar sua fazenda de canguru. É tem isso, né? O tema não acaba. Tem, mas tem... fala assim, vai ficar igual, saca? A questão de adaptar um livro, filme, série, que seja pra board game, é a questão da história, torna-se diferente. E eu, na minha particular opinião, eu acho interessante, eu gosto disso, me atrai ainda mais. A gente tem aqui, a gente joga bastante o Eldritch Horror, que ele, cara, ele é um board game com imersão incrível também, que ele conta diversas histórias para todos os personagens e é um board game de eventos também, e cara, é fabuloso, eu gosto muito. Como eu já disse também, o XCOM, que é de jogos, eu gostei muito da adaptação. Não tem nada a ver com o jogo. Bosta nenhuma a ver com o jogo. Mas é uma boa adaptação, cara. Podia servir pra qualquer outra coisa, eu acho. Mas o que me chamou a jogar aquilo foi justamente o título. Mas é muito sensacional, cara. Porque você pega uma temática que você gosta. A gente citou dois exemplos aqui, Lovecraft e XCOM. Eu particularmente sou apaixonado com os jogos de XCOM. Tanto pela temática quanto pelo estilo de jogo. E te instiga muito mais a querer jogar aquele jogo. Na época que o XCOM lançou, eu tava maluco pra aquele negócio chegar. E não chegava. E o Zebó, o que você acha disso? Bom, sobre série, filme, tudo, eu penso que a indústria quer vender. Né? E uma série famosa, um filme famoso, é ter um público. Então, esse jogo vai atingir um público maior do que a comunidade do board game. Mas nem por isso o jogo vai ser ruim. Nós temos exemplos aí de jogos baseados em games, série, filme, etc., que são excelentes. Em jogo de videogame, por exemplo, tem o Gears of War, que é um cooperativo. Gears of War, que é um jogo do Xbox, né? Que é um jogo excelente. Ele traz um feeling de digital para a mesa, que você tem que buscar cobertura, você tem que atirar, sua munição pode acabar. Os inimigos são conhecidos, então é um cooperativo extremamente difícil, mas que retrata bem o jogo digital aí do videogame, que eu gosto muito. Você tem também jogos do Spartacus, que são extremamente fiéis à série. Para que eu acho relevante esses jogos bem ambientados? Você gosta da série. Você vê uma série, vamos dar um exemplo, o Spartacus, tem muita violência, muita traição. Você se envolve com aqueles personagens. Você quer algo mais. Uhum. Né? Nada mais justo você jogar um jogo que vai te levar para aquele mundo. Vocês aqui que gostam muito de Star Wars, eu também gosto, mas vocês gostam mais. Nada mais bacana do que pegar e jogar de repente um Imperial Assault, na qual vocês vão cumprir missões que vão arremeter a diversas situações... da série de filmes ou do universo expandido. Entendeu? Isso aí, a imersão pro jogo é algo fantástico, é algo que vai te ligar mais ao hobby. I'm bored, Gabe. Mas, Paulo, a respeito do... Você é um youtuber? Você era aí que é professora. Profissa? Profissional? Não, não ganhei nada com isso. Quantos pessoas tem no canal? Quantos inscritos? Ah, depende quando o podcast vai ao ar. Hoje deve estar faltando 30 para chegar a 4 mil. Pô, vão acessando lá, galera. Vão escrevendo 4 mil. O link vai estar na postagem. O link vai estar na descrição. Curta o vídeo e assina o canal. Mas você vai falar, pô, mas qualquer adolescente aí tem um canal com 10 mil, 20 mil, 30 mil inscritos. Só que board game é um nicho muito pequeno. É. Uhum. É normalmente um nicho do nicho, né? Quem vem dessa parte geek, dessa parte. Eu não gosto de geek, eu gosto de nerd. Eu sou nerd. Eu prefiro o termo nerd. É. Então, quem é nerd, dentro dos nerds você vai ter a galera aí do board game. Então, é um nicho muito pequeno. Então, 4 mil, na minha opinião, é um número extremamente relevante. É isso, né? Você pergunta quantos você tá. Não, mas só porque é alto. Eu acho alto também, porque assim, eu sigo canais de quadrinhos, que é mais a minha área, mais quadrinhos, e tem gente que faz canal de quadrinhos há 5 anos que tem 6 mil inscritos, entendeu? Uhum. Então você vê que é o real, negócio, é um nicho muito, muito específico. É porque é um nicho, já é um nicho diferente, que é um nicho nerd. É uma ramificação do nicho nerd. Então, no caso, você pode ser nerd e não gostar de jogar jogos de tabuleiro. Sim, ou não conhecer, né? É. Até aí, onde que eu volto naquele gancho lá do início, cara. Foi onde eu vi a Galápagos sendo show e brilhando. Foi de divulgar, por exemplo, o Jovem Nerd, cara. Cara, foi muito bom, velho. Atingiu a galera que não sabia o que era isso. Atingiu gente que gostava, mas não sabia onde que eu olhava. Você atingiu gente que, sei lá, velho. Eu achei massa. E tava lá o tempo todo, saca? Uhum. Espalhou a palavra. Espalhou a palavra. Foi uma sacada fenomenal. Mas, pô, essa experiência sua quanto ao YouTube, o que você tem achado disso, cara? O feedback da galera. A experiência com o YouTube ou contra? Você falou contra, eu nunca. Como eu fui contra o YouTube? Não, o YouTube. Te amo, tá? Dá strike, não. Com o YouTube. Olha, produzir conteúdo é sempre muito complicado. Porque é extremamente trabalhoso, né? Você vai gravar uma partida, você vai editar ela depois, vai subir, vai posicionar, porque não é só ligar uma câmera e jogar um jogo, né? A gente, você tem que explicar, tentar pelo menos, né? Explicar, a gente explica mais ou menos, né? Mas tenta. De uma forma que a pessoa que esteja assistindo consiga compreender o jogo, consiga sentir como é jogar esse jogo. Então você tem que passar a emoção que você está sentindo naquele momento. Você não pode ser muito preso, então não veja os primeiros vídeos, né? Porque nós estamos muito presos. E você montar antes, por exemplo, amanhã a gente vai gravar o Village, que é um lançamento aí da Fire On Board. Eu não posso simplesmente jogar uma vez o Village, chegar lá, explicar, gravar. Tem que jogar ele pelo menos 5 vezes antes, procurar as dúvidas pertinentes, procurar em fórum, normalmente fórum gringo, né? Porque tem algumas regras nebulosas, não nesse jogo, mas em algum outro. Então você tem todo um trabalho que quase ninguém vê, né, e quase ninguém valoriza, para depois você colocar o vídeo lá e de repente tomar um dislike aí. Mas não dá dislike, dislike é triste, né? Chateia a gente. Dislike tá incomodando. Mas, por outro lado, quando você encontra uma pessoa que já viu um vídeo seu, que fala, nossa, que bacana, foi aprender tal jogo com você, eu gosto do canal, gosto da maneira que vocês passam o vídeo. Isso aí vale todo esse trabalho, toda essa problemática, né? Isso aí fica tudo muito pequeno. Uhum. Porque a gente criou o canal com o objetivo de explicar, de ter mais uma opção, de mostrar a nossa forma de encarar os board games modernos. Então, quando a gente atinge isso, é muito bacana. Muito recompensador. Imagino. Hoje, sim, você não trabalha diretamente com o YouTube. Você trabalha no YouTube. Né? Você é um formador de conteúdo ali, um formador de opinião. Você acha que existe um duelo entre as pessoas que trabalham na mesma área que a sua, assim, que fazem board game, que fazem vídeos de board game, ou que lidam com board game, eles se combatem ou eles são mais unidos? Uma espécie de concorrência. É, isso, ah, concorrência. Covil não tem concorrência com ninguém. Primeiro porque a gente não vive disso. Uhum. Então eu não preciso bater de frente com os outros canais. Eu amo todo mundo. Assisto todo mundo. Eu não vejo por aí. Né? Eu acho que a quantidade de lançamento que tem hoje, nós não conseguimos produzir vídeo de todos os lançamentos. Não conseguimos nem comprar. O pessoal fala, ah, ganha jogo. Ganha muito pouco jogo. Compra 90%. Então, não tem como abranger tudo. Então tem que ter mais canais. Tendo mais canais, você tem opiniões diferentes sobre o mesmo tema, você tem visões ou modos de explicar diferentes que vão agradar o maior número de pessoas e o hobby vai crescer como um todo. Eu não vejo isso. Se tem, ainda não. Se tem briga, não chegou em nós ainda. Preferência não chega. Existe. Mas isso que o Paulo falou é legal, que às vezes a pessoa acha que, tipo assim, ah, eu vou montar um canal só pra mim ganhar as coisas. Não é assim, não é, cara. Não é assim, Deus. Acho que vai te fazer chover presente, chover brinde. Primeiro, pra ganhar, você tem que chamar realmente a atenção das editoras, né? Você tem que ter um diferencial pra chamar a atenção. Existe um grande trabalho por trás aí. E eu acho assim, eu sou um... Eu sou alguém que consome conteúdo do YouTube. Eu assisto muito YouTube, sigo muitos canais. Escreva lá, Covil dos Jogos. Tá. Eu já estou escrito lá. Muitos tempos, eu acho. Mas eu acho assim, dos canais que eu vejo, canais que lidam com temas específicos são bem mais produzidos e trabalhados. Porque se você falar, às vezes o cara só faz um vlog, um videolog, uma coisa, o cara liga a câmera e sai falando, entendeu? E aquilo ali é a opinião dele e ele já tá formado. Quando você trabalha com board game, você tem uma pré-preparação, você tem que jogar, pesquisar, saber. Aí você grava, edita, pós-produção, sobe. Então eu acho assim, esse pessoal que trabalha com vídeos temáticos é bem mais... tinha que ser bem mais reconhecido do que... Igual você falou nos YouTubes aí que simplesmente só ligam um celular e falam bobeira. E essa questão também de gravar vídeos de board game, que o Covil inclusive faz isso, que teve a partir do Game of Thrones, tipo assim, a pessoa tem que ter uma visão completa do jogo, ela tem que ver o tabuleiro, ela tem que ver o que as outras pessoas têm, o que as outras pessoas não têm, pra ela montar uma estratégia ali. Uhum. E igual o Paulo falou, se você quer realmente colocar a pessoa ali, como se ela estivesse sentada na mesa jogando, você tem que passar para ela toda a informação que você tem acesso. Certo. Então, o esquema que eu já vi vocês fazendo é a questão do posicionamento de câmera. Coloca uma câmera, coloca um chroma key atrás e coloca a imagem no fundo para mostrar, ou se não, por exemplo, no Netrunner, que é um card game, inclusive, parecido com Magic. Dos criadores do Magic. Isso, né? Exatamente. Que vocês mostram em uma câmera, mostra a mão de uma pessoa, na outra mostra a mão da outra pessoa, que tem uma breve explicação de cada carta. E isso tem que ser presente, cara, porque você tem que realmente passar a... Você tem que formar uma opinião da pessoa a respeito daquele jogo. Sabe se ela gosta ou não daquilo. Isso, porque se a pessoa sair do vídeo e pensar, ah, mas só isso, a pessoa não... Ou sair e falar, não, não entendi... Nossa, pode falar a palavra não? Pode. É de porra nenhuma. Então não faz sentido, cara. A pessoa vai sair dali e não vai querer comprar o jogo. Isso. Porque o intuito, na verdade, é você disseminar a cultura do board game. Aí o brasileiro também é muito preguiçoso, né? Ele não quer ler o manual. Então é mais fácil ver um vídeo. Uhum. Só que aí, você aí que agora acabou de se inscrever no Covil dos Jogos, rapaz, lê o manual, vê o vídeo, depois lê o manual. Manual é importante. Sim, entendeu? Porque pode ter mais coisa no manual. Uhum. Normalmente você não consegue destrinchar um manual inteiro numa partida. Pode ter situações que não aconteceram ali. Então não pode ter preguiça. E acaba também que a pessoa que está falando esquece de alguma regrinha. Sim. Alguma coisinha que comenta que tipo, faz parte do núcleo principal do jogo, que muda completamente o jogo. Eu, inclusive, já aconteceu isso comigo. Sim. Nós não, a gente erra uma coisa ou outra, mas o núcleo principal tá lá. Mas é importante, cara, porque às vezes, assim, se você não explica direito, você pode até tirar o gosto da pessoa. Às vezes, eu nunca joguei, mas, por exemplo, putz, eu gosto muito de um jogo, por exemplo, eu sou muito fanático da série do Legend of Zelda. Aí, de repente, eu descubro que tem um board game do Legend of Zelda. Aí eu vejo um vídeo. Não duvide. É mal explicado, é mal interpretado. Eu desisto não só do jogo, às vezes eu desisto de board game. Eu já passo assim, se eu não conheço board game, eu falo, ah, pô, board game não é legal assim. Porque a pessoa me passou mal naquilo, entendeu? É, um exemplo dessa questão de formação de opinião através do YouTube, que eu até comentei com o Heron na época, foi o XCOM mesmo. Sim. Porque eu fiquei sabendo que existia o board game de XCOM. E eu procurei saber, entrei no YouTube e fui lá olhar. Na época não tinha vídeos em português ainda. De um canadense, né, cara? Não, nessa época não, foi de um outro cara. Do canadense que é bom, parece. E eu assisti o vídeo e, cara, que jogo bosta. No. Que, tipo, desistiu de comprar no vídeo. Foi, tipo, não me instigou. Não, mal quando passou o vídeo, eu falei, caralho, velho, que horror. Que horror. Estragaram o jogo. Exatamente, aí depois eu fui pegar pra ver porque a Galápagos foi e anunciou que iria lançar ele no Brasil, versão em português e tal, tudo aquilo. Aí eu peguei de um grupo de canadenses, me parece, que é um grupo mais velho, um pessoal mais velho, e foram realmente, uma das pessoas explicou o que era o jogo e eles foram realmente jogar aquele jogo. Aí que eu vi a dinâmica do jogo, porque nele cada um é responsável por uma área da base da XCOM. E, cara, a questão da sinergia que você tem que ter ali entre todo mundo, porque se uma das pessoas não funciona direito, ou não entendeu direito, ou seja lá o que for que aconteceu, o jogo, você não ganha o jogo. Não dá. Eu vou dar um exemplo de vídeo merda. Tipo, o Jovem Nerd jogando XCOM. Aqui é um exemplo claro de vídeo merda. Nossa, eu vi aquele vídeo, aquele vídeo foi pior do que o cara que você me mostrou, velho. Que vídeo caralho, horroroso. Mano. Nossa, foi muito ruim, cara. Horror. Eu vendo o vídeo daquele jeito e falo, não, que isso é o pior jogo da minha vida. Pois é, mas não é o foco deles, né? Mas eu falo assim, caralho, foi muito ruim, velho. I'm bored, Gabe. Bom, pra gente botar um ponto final, infelizmente, nisso aqui, falar um jogo pra quem tá querendo começar, né, nessa... Esse vício? Esse vício, delícia? Então vamos botar um ponto de exclamação, né? Vamos terminar pra cima, né? O que eu diria pra começar assim, é um jogo que ele realmente chama bastante atenção em questão visual. Ele tem uma certa complexidade nele, mas não tanta. Por exemplo, você na primeira partida, dentro de 20 minutos, você já consegue entender o jogo numa boa, tranquilo, que é o Takenoko. É um jogo que tem miniaturas muito bem feitas. É o jogo do Pandinha. Mas ele é bem uma questão... visual mesmo. Sim. Eu recomendo bastante. E, inclusive, quando eu coloquei ele na primeira vez na mesa, todo mundo ficou, esse jogo... Pandinha! Esse jogo do Pandinha vai ser uma merda. Neron! Neron! Esse cocô, joguei 5 vezes seguidas. Bom, jogo é bom. Ah, esse aí tem vídeo no Covil, tá? Qual que você indica, Paulo? Bom, pra quem... Não conhece, tá começando agora, um jogo bacana aí da Devir, que é o Codinomes, que ganhou o Rio de Janeiro esse ano, mas não tô indicando por causa do prêmio, tô indicando pela experiência, que é um jogo de equipe, em que dois vão ser os líderes dos espiões, eles vão ter acesso a um esquema de onde estão os agentes na mesa, que estão botando 25 palavras na mesa, e eles têm que dar dicas sobre essas palavras para outro, para sua equipe, identificar as palavras que estão na sua provinha, né? Sem que eles identifiquem um assassino. Se você apontar a palavra do assassino, você perde o jogo. E sem que eles identifiquem as palavras da outra equipe. Então é um jogo de equipe, que a regra é muito simples, cabe muita gente, né? Tem regra para 2, 3 jogadores, mas não joga com 2, 3, não, gente. Joga com 5, 6. Junta galera. Para jogar, é muito divertido. Já não para, né? Tem vídeo lá do Covil também, então. Lembra muito, ou lembra um pouco, Imagem e Ação, só que na minha opinião é mais inteligente e mais divertido. Bacana. Cara, se imagina sendo um arquiteto muito louco, construindo fortalezas e muros gigantes numa cidadela francesa. Isso é Carcassonne. Consiste em 2 ou mais jogadores, acho que comporta até 57 mil jogadores ao mesmo tempo, não sei. Cara, vai ter uma pilha de tiles, de pecinhas, viradas de cabeça para baixo. Você vira e você vai ver que ela junta com outra que está na mesa. Você vai formando campos, você vai formando murinhos ou os castelos, as cidadelas. Isso é o Carcassonne. pode parecer, com essa explicação chuva, que o troço seja muito complexo, mas ele é muito simples, inclusive é bem indicado para quem está começando com board game. É um jogo muito barato, isso é interessante também. DG? Cara, eu indicaria, para começar, King of Tokyo. Nossa. King of Tokyo é um jogo muito bom. Ele é simples demais. Que a gente já jogou milhões. Nossa, e eu vou jogar mais milhões de vezes. Eu ganhei só uma. Eu sempre morro naquela merda. Porque é um jogo muito simples, onde você é um monstro e tem que dominar Tóquio. É básico, entendeu? Então, é um jogo, não é cooperativo, é um contra o outro, ao mesmo tempo é estratégico, tem expansões pequenas e fáceis de inserir no jogo. É um jogo divertido. Um jogo de muita interação, muito... Dedo na cara, pata na cara, muito pata na cara, chuvas de fogo, tentáculos, e se você for fuminha, você se fode. Igual eu, né? Então eu indico King of Tokyo, procura saber com expansões, que é demais. I'm bored, Gabe. Mas é isso aí, galera. Até a próxima. Não se esqueça de procurar lá no, em todos os canais de podcast, porque agora a gente tem feed de RSS. É só você entrar lá no seu aplicativo preferido de podcast, digitar lá CJDcast, que vai aparecer todos os nossos podcasts. Tá? Ah, que delícia. Assinar o Covil dos Jogos. Ajudar, né? Inscreve, curte, compartilha. Exatamente. Aproveitar, então, convocar vocês três pra ir lá gravar alguma coisa com a gente. Vambora, velho. Partiu. King of Tokyo! Visitar o nosso site www.cjdivinovos.com.br, nossa página no Facebook, que direto tem postagens delícia, né? Conselho de Jedi de Divinópolis. E é isso aí, até a próxima. Valeu. Até mais. Dá like. Vocês não estão vendo, mas o Paulo veio trajando Star Trek para nos ofender. Ele está traindo o movimento. Mas o chinelo é do Star Wars, ó.